12 de outubro de 2012. Colei no TK, fiz que nem eu sempre faço. Pedi uma sassafrás e uma cerveja. Olhei pra esquina e vi um molecote de uns 11 anos tomando uma senhora. Luz do dia na cara larga. Peguei um guardanapo, escrevi umas ideias. E é mais ou menos assim, ó. Eu acredito na providência divina. Desde pivete eu tava errado, só que a vida ensina. Agora tenho mais fé na transformação da formação pela informação. É deformação da humanidade quando o seu teto é melhor que o meu. Quando afeto, Deus pra nós não deu. Quando aprendo a fumar antes de ler, quando aprendo a xingar sem nem ter porquê, me arrependo? Não. Nem fudendo, não vou passar pano pro mundo que eu não compreendo. Na quebrada não tem Paulo Freire e nem Xalita. Embaçada a visão, a nossa cota é fazer fita. É a besta fera sonhando com a gerência da biqueira. Cachaça, droga, pólvora pros bebê na mamadeira. Eu não li, ouvi de quem presidiu. Vi aqui, derruba a escola, levantar presidiu. CDP, DP, PM, pros menor febem. E só vão lembrar quando te fizerem de refém. Toda rota é 666. Nossa derrota vai ser a imagem mais feia, maquinado pro duelo, portando meu duelo. Só o belo xadrez, o boi, barras, só o elo. Sequelo negou, são 1001 livros num ramelo, pois tenho pouco e ainda me privo. Aparato estatal ou privado, a bosta exposta. Conte Lopes e telhado, assassinos querem resposta. Mata depois pede RG, tem quem gosta. Imunidade parlamentar, a doença de quem vota. Degradante, nós de grade, degladiando. Agradece o professor, ensina pra não punir. Cárcere mental, natural, é o comando. Todo jovem em algum momento não sabe pra onde ir. Classe comédia, sua massa de manobra. Sua filha se drogando, vira parte dessa obra. Conservador, bunda mole, reacionário. Pro inferno você e mais 10 Bolsonaro, otário. Sem chance pra vida, reduz maioridade penal. Mas isso é pra sociedade, sem analfabetismo. Processo lógico, pedagógico, educacional. Sonha com a melhora, é um ato de pessimismo. Querem bandido juvenil, se formando no prezinho. Vai, decide aí quem é ladrão, no exame do pezinho. Aí, Hiro, desce aí a caideira e fecha a conta que vou chegar. É nóis.